A melhor música dos anos 70, 80 e 90. E assim se faz a nossa Jukebox. Sempre os melhores êxitos dos anos 70, 80 e 90 na sua rádio antenaweb.info. A iniciar uma semana antes das nossas fériasinhas, porque nós também temos direito a uns diazinhos de descanso. Isto não é assim. Não é só estar aqui todos os dias e mais nada. Bem, hoje trazemos mais três canções, como é habitual. Primeiro, os Fleetwood Mac com Little Lies. Depois seguem-se os Imagination, em 1982, com o clássico da música de dança Just an Illusion. E, finalmente, na nossa Jukebox Love, acho que não há teenager dos anos 80 que não tenha dançado assim bem juntinho esta música do Julio Iglesias e Diana Ross, um dueto eterno, All of You. Vamos à música! Jukebox.

return for all your giving. Let me give you all of me. Foi fantástico recordar este dueto entre Diana Ross e Julio Iglesias. Aliás, acho que ainda hoje eles ficariam muito bem um ao ladinho do outro a cantar este All of You. Pelo meio, os Imagination, Just an Illusion, o clássico da música de discoteca do princípio dos anos 80, e o início da nossa emissão de hoje com os Fleetwood Mac, Little Lies. Não é mentira nenhuma, está garantida a nossa próxima emissão da Jukebox, aqui com as canções dos 30 anos mágicos da música, os anos 70, 80 e 90. Não falte!